Um solinho de Feira de Santana para o mundo. Então vai ser assim, ó. Chegou a hora de mostrar novinha como é que faz. Fecha os olhos, vem sem medo, jogando a bunda. Chegou a hora de mostrar novinha como é que faz. Fecha os olhos, vem sem medo, jogando a bunda pra trás. Escuta o som do paredão, batendo o bumbum no chão. E pra ficar mais gostoso, bate novinha. Chão, chão, chão, chão. Batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Oh, batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão. Fecha os olhos, vem sem medo, jogando a bunda pra trás. Chegou a hora de mostrar novinha como é que faz. Fecha os olhos e vem, vem pra mim, vem, vem, vem. Escute o som do paredão, batendo o bumbum no chão. Agora fica mais gostoso, desce. Chão, chão, chão, e batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão, e batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão, e batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão, e batendo o bumbum. E batendo o bumbum no chão. Bate gostosa, vai, vai. E batendo o bumbum no chão. Chão, chão, chão. E batendo o bumbum no chão. Chão, é o novo movimento do quarto de empregada. Não se esqueça, tá bom? Que swing. Olha o solinho, eu te falei que ia pegar. É de Feira para o mundo. Oliveira Produções.